O grave é forte e apavora, tá tremendo tudo, é a carretinha do Rocha. O grave é forte e apavora, tá tremendo tudo, é a carretinha do Rocha. Muito forte e sinistra, toca forte com pressão, abalando de verdade, mas treme até o chão. Não tem comparação, aqui tem disposição. Equipe Sound Machine, que sacode os vacilão. Equipe Sound Machine, que sacode os vacilão. Representa falantes com eficiência, carretinha do Rocha, o terror da concorrência. Spider Caos que representa falantes com eficiência, carretinha do Rocha, o terror da concorrência, carretinha do Rocha, o terror da concorrência. Aê, é a carretinha do Rocha, peita ou respeita, mané.